sou bonito nessa manhã de sexta-feira. A gente tá aqui na feira agroecológica, a gente nunca marca bobeira. Puxando a mensagem, regenera Rio Doce. A mina já tá ali fazendo um doce vegano ou então vegetariano. Eu vou fazendo assim. Pode chegar, ocupa a rua, o espaço vem geral, vamos dançar. Enquanto a feirinha vem rolar, refrescante caldo de cana. A gente planta orgânico porque a gente não se engana. Pode jogar o veneno pra lá e a Monsanto nunca pode chegar na nossa fazenda e não fazer a gente plantar. Enquanto eu vou jogando essa palavra aqui no ar, o tomate já tá pronto pra poder você temperar aquele rango bom. Pode chegar e fazer aquele tempero do bom. Tem várias qualidades pra você bem escolher. Bem escolher. Qual banana prata você vai querer comer? Tem mandioca, abóbora e ovo de codorna, vem agora. Muitas qualidades, quem vai querer? Quem vai querer banana prata ou então uma muda pra você plantar e ver ela crescer? Eu vou fazendo essa rima aqui na hora. A galera é esperta, não se enrola. Bom dia, governador Valadares. Estamos aqui na... Barraca, na Feira Agroecológica de Governador Valadares. Na barraquinha da... Márcia e Cremilda. Iha! Márcia, ou... Cremilda. Cremilda. É, o que, que vocês trazem aqui na barraquinha de vocês? A gente traz verduras, hortaliças e frutas de época. Que ótimo! E qual que é o diferencial dessas verdurinhas para as outras que são vendidas? O nosso diferencial é sem agroecológico, ter a consciência de plantar sem o veneno, porque é prejudicial tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. Que ótimo! E faz quanto tempo que vocês estão trabalhando aqui na feirinha? Desde o início da feira, há 16 anos. Que coisa linda, vocês são uma das fundadoras da feira agroecológica, então. É, a minha mãe é sócia fundadora e a gente só está continuando o trabalho dela. Que lindo! E vocês vivem aqui perto? Sim, a gente vive na área de assentamento. Que legal. E lá vocês trabalham sozinhos, em coletivo? Como não, é que é? É só família. O meu pai é o assentado e mora eu e minha irmã na terra dele. Então é a família só que trabalha. Legal. E tu pode nos contar um pouquinho do momento que vocês estão vivendo? Meio que falar da situação, como tá, o que tá bom, o que tá ruim. Bom, a vida em si é muito dura, né? A gente faz de tudo para poder sobreviver. A dificuldade nossa hoje é água. porque os nossos lençóis freáticos baixaram muito, né? Então, a nossa cisterna, que nunca nós tivemos problemas, esse ano ela baixou muito. Então, a gente tem água dia sim, dia não, tanto para a horta quanto para casa. Entendi. E essa água vocês tiram da onde? É cisterna, é no lote mesmo. Não é de Rio Doce nem de Nascente, a nossa é cisterna. Ah, que bom. E tu gostaria de deixar algum recado aí para a galera do Rio Doce que planta, para as crianças? Da margem do rio? É. É que tem uma conscientização que a nossa água do rio não está mais aquela água, né, propícia para uso, nem de bebê, nem de consumo humano, nem animal. E que as pessoas têm essa consciência de estar tá buscando um outro meio de usar a água, né? Tá ótimo. Deixa eu ver aqui como é que... A gente vai agradecendo as companheiras e seguindo o caminho para conhecer mais gente linda aqui na feirinha. Arrô, valeu! Então puxa o som, DJ. Tamo na feira, agricultura familiar. A resistência que vem do campo pra cidade mostrar. A gente vem trazendo a cultura da terra, trazendo o resgate da antiga era, que era tudo feito da natureza. Que beleza, meu parceiro, é ideia certa. A gente não se mete com aquela meta de plantar uma coisa mal pra poder não se alimentar. A gente segue assim, jogando a vida pro ar. Vamos conversar sobre o que a gente interessa, que é o Rio Doce, sua água benta, a sua água benta. A gente segue assim, sempre na firmamento. Bom dia a dia, estamos aqui com mais uma companheira guerreira agroecológica da nossa feira. Então aqui a gente está com a companheira Lucivanda. Lucivanda, nos conta, o que, que tem de bom na tua banquinha? Minha banca tem de tudo, pamonha, queijo, verdura agroecológica, que é o que eu trabalho, que eu sou agricultora, pequena agricultora, e toda sexta-feira nós estamos aqui na feirinha da agricultura familiar. Ei, que delícia! Vem cá, conta um pouquinho para a bacia do Rio Doce. Qual que é a importância da feira agroecológica para o processo de regeneração do Rio Doce? Olha, falar do Rio Doce é triste, né? Porque pelo que aconteceu, e a gente foi muito prejudicado com essa tragédia, que isso não foi um acidente, isso foi uma tragédia que aconteceu com o Rio Doce. E é muito difícil, porque muitos agricultores que são ribeirinhos agora não tem mais como plantar, né? Porque a água está poluída, as pessoas falam que não está, mas está. E isso prejudica muito as pessoas. Eu não utilizo da água do Rio Doce, porque eu moro perto do Rio Doce, mas a minha água vem de Minas, vem o contrário do Rio Doce. Mas a maioria dos agricultores são prejudicados. Legal. E há quanto tempo trabalha aqui na feirinha? Já tem uns 10 anos já que eu trabalho aqui na feira. Ei, é uma vida, hein? É. E vocês são como uma grande família aqui, moram perto, como é que é? Não, aqui são vários lugares, são grupo de comunidade diferente. Aqui tem de assentamento, tem pequenos agricultores sem ser assentado e de região diferente. Por exemplo, eu sou da região que fala que é do São Vitor, Recanto Sonho, e vem outro que é de Brejalbinha, que é bem o contrário. Então se junta todos na feira, na sexta-feira. Mas aí se torna uma só, entendeu? São local diferente, mas acabamos ficando um só. Bom, é um sucesso, né? Tu pode nos contar qual que é o segredo de vocês para conseguirem se manter organizados e funcionando enquanto feira? Porque a gente sabe que muita gente tenta, mas não é fácil não, né? E vocês estão aí com essa longa história conseguindo resistir e trazendo muita coisa boa aqui para Governador Valadares. É porque é o seguinte, a maioria que estão aqui são militantes. E militantes são guerreiros que lutam e acreditam. E enquanto nós somos aqui 25 feirantes, se, por exemplo, desses 25, 50% acredita que dá certo, então ele segura as pontas para que os outros sigam junto. E é isso que a gente acredita. Aí a gente trabalha, luta pelo direito que a gente tem, que é políticas públicas, e também a organicidade dos feirantes, dos agricultores, e é isso, nessa luta constante. Lindo demais. Tu gostaria de mandar um recado para as outras agricultoras e agricultores da Bacia do Rio Doce, para os outros guerreiros que também estão enfrentando situações pesadas aí ao longo da bacia? Eu acho que é o momento da gente se unir, porque a luta não é de um só, são de todos, né? E é um segurando na mão do outro, unido, que a gente consegue, e que ninguém desista, né? Por mais que algum desista, outros não desista, e é tentar conscientizar cada uma da nossa dificuldade, da nossa luta, e o essencial é não desistir, lutar sempre. Boa! Grande Ciclo agradece a participação e vamos seguindo aqui na feirinha para conhecer mais gente boa. Valeu! Sejam bem-vindos! Agora a gente tá indo na barraca, seu Tião falar da militância dentro desse mundão. Vamos militar, chega lá em Mariana, a gente, meu parceiro Samarco, não nos engana. Vem, na dia 5 de novembro, a gente vai fazer lá em cima um tormento pra poder incomodar o trilho da Vale. Tu tá ligado, meu parceiro, a gente vem falando do desastre, mas a gente vem falando sim de coisa boa. Esse milho que seu Tião tá descascando à toa. A tiazinha curte o milho e vai fazer aquela canjiquinha no domingo. No domingo de almoço a gente curte a vera. Tu tá ligado, meu parceiro, Claudinho é sempre com a galera esperta. A gente vai fechando assim com um programa da rádio, solta sapo lá no fim. Salve, salve a agroecologia do Meio Rio. Chegamos aqui diretamente na barraquinha dos companheiros e eles não vão passar reto no nosso programa de rádio, Tião e Claudinho, a dupla infalível. Galera do Grande Ciclo quer saber sobre a organização do movimento de vocês. Vocês podem nos contar um pouquinho como vocês conseguem se estruturar para fazer esse trabalho tão bonito? Pois é, isso é uma história de muitos anos que a gente vem trabalhando na questão da conscientização dos agricultores e também do consumo, pessoal que consome na cidade, né? O pessoal tem um consumo consciente daqui do alimento que eles estão levando para casa. Aqui então, mais de 14 anos, o Claudinho, nós no sindicato e o CAT, a gente vinha pensando em espaço para a gente comercializar nosso produto direto, que até então a gente vendia para atravessador, vendia no Ceasa. A gente é muito tempo trabalhando, discutindo, e surgiu então a ideia de criar essa feirinha. A feirinha criou em 2002 em Valadares. E aí cada dia assim foi muita dificuldade, né? Porque precisava de apoio da prefeitura. Então a prefeitura vai dando apoio, né? Tem até hoje, apoio pouco, mas tem. E a gente vai tocando, né? E esse debate da agroecologia, né? fazendo essa interlocução com a pessoa, nossos clientes, que para nós não são clientes, são amigos, né? Porque eles também têm consciência daquilo que, do trabalho social que a gente faz e do consumo social também deles. Vocês podem nos falar um pouquinho da variedade da produção de vocês, descrever um pouquinho o que tem, o tipo de semente que usam, o processo? Pois é, eu, por exemplo, eu uso muita semente crioula ainda, né? O coentro, a cebolinha, a cebolinha tem mais de 40 anos que ela me acompanha. Tem semente de gondó, né? O milho que a gente coisa é semente crioula. Algumas sementes não tem como, a gente já tem que até buscar na loja mesmo, mas aquilo que a gente consegue segurar ela lá no mato, que a gente vê que ela garante o segundo, terceiro ano produzindo, a gente reproduz ela. Então, cada dia que passa, a gente vai aumentando a nossa quantidade de sementes lá na roça. E agora aqui a pauta é militância. A gente quer saber um pouquinho do fundamento da luta dessa companheirada. Bom, a gente, né, a gente atua aí em várias organizações. A gente, hoje, eu estou na coordenação do CAT, mas também continuo contribuindo aí com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outros movimentos, né? Eu sou militante hoje do MBA, Movimento dos Pequenos Agricultores, até porque me chamou muita atenção, porque identifica muito com a semente, né? E com a produção agroecológica. Então eu me senti feliz de fazer parte desse movimento, que é um movimento nacional, né, a nível nacional, e é um movimento que, além de identificar com a semente, também tem a luta pela permanência do homem no campo, principalmente a juventude. Aqui em Valadares a gente tem uma dificuldade porque é uma região muito voltada para o gado de corte leiteiro, mas a gente está aí na luta tentando mudar um pouco essa história que a gente já viu, que a questão do boi em Valadares está insustentável. No Vale do Rio Doce a criação de gado é insustentável. A gente já percebeu isso e a gente está na luta para ver se muda essa história. Eu me lembro que em 2003 tinha aqui uma proposta que falava-se que o que nós consumíamos em Valadares, 99% era vindo do Espírito Santo e Santa Catarina, mas que não é uma verdade. Tem muito agricultor ainda e a gente sabe que produz agroecologicamente. E o que precisa, e a gente percebeu, é o que precisava era a organização dessa produção, que até hoje não está assim 100% organizado, mas a gente está aí na luta e orientando os agricultores, conversando, fazendo trabalho nas comunidades. E um exemplo dessa história é essa feira. Essa feira que nós fundamos ela em 2006. Me lembro que as primeiras barracas foi colocada aqui dia 6 de junho de 2006. Então, isso porque nós queríamos contrapor o que a burguesia dizia aqui, que a produção que se tinha, que era consumida, era vindo tudo do Espírito Santo e Santa Catarina, inclusive a banana prata. E que não é uma verdade, aqui na região tem produção e a gente faz esse trabalho e conseguimos dar os primeiros passos, que é fundar a feira, né, da agricultura familiar agroecológica, né? É uma feira diferenciada, por isso que ela não é no sábado, não é no domingo, que ela é diferenciada da outra feira. Ela é uma feira histórica para nós e que tem, para nós, é uma coisa que não pode acabar. Ela tem que crescer e não diminuir. E essa feira é exemplo para toda a bacia do Rio Doce. Vocês gostariam de mandar um recado para a companheirada da bacia do Rio Doce, incentivando a ideia ou trazendo o verbo livre aí para todos os ribeirinhos da nossa bacia? Acho que primeiro momento eu gostaria de falar o seguinte para a companheirada, né? É que quem não conhece ainda, pelo menos viesse conhecer. Conhecer a feira e conversar com cada agricultor, cada agricultora. Porque isso para nós faz a diferença. Aqui a gente sabe que é um grupo diferente que tem em Valadares e tem mais. É um grupo que está aí lutando, inclusive, para a conservação da bacia do Rio Doce, cuidando muito bem da questão ambiental, que é um caos na nossa região. gente deixar bem clarinho que dia... Bom, então a feira acontece aqui em Governador Valadares nos dias... Todas sextas-feiras, às 5 horas da manhã. De 5 a meio-dia, Governador Valadares. Na Zé Luiz Nogueira, em frente ao mercado municipal. Olha, primeiro, nós precisamos de unidade da classe trabalhadora e ribeirinha aqui da nossa região. Se nós não se unirmos, esse crime vai passar batido, daqui em pouco tempo vai estar esquecido. Então nós, a classe trabalhadora, temos que dar as mãos, temos que fazer seminários, temos que fazer reuniões e temos que cobrar, porque senão o rio vai ficar morto para a nossa futura geração. Já está morto e vai continuar morto. Porque ninguém vai fazer nada. Estivemos aqui conversando com... Sebastião Martins, sou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Governador Valadares. Cláudio Gonçalves de Oliveira, conhecido mais por Claudinho. Isso! E é com essa energia verde do caule grosso e cheio de seiva bruta e elaborada que a gente vai agradecendo a toda a galera do Meio Rio. Viva! Vai fechando uma feira agroecológica. Puxando aqui no meio das barracas uma roda. No meio dessa maravilha verde, a gente segue com sede do Rio Doce. Que essa água volte a ser como era antigamente, pra gente poder purificar a nossa mente. Passamos lá nos Krenak, o minério tava na praia. Isso, meu parceiro, é uma desgraça, mas a gente aqui tá vendo coisa boa sempre acontecendo. Por isso a gente pede união no firmamento. Eleve a sua mente, joga no céu de Jah. Aqui reina a agricultura familiar. Falamos com seu tião Claudinho e mais um montão de gente, plantando aquela semente crioula.